ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Estava Mozart com 22 anos e vinha de escrever, assim quase que de um impulso só, 5 sonatas para violino e piano na cidade de Mannheim, onde ele passara algum tempo dando concertos. Pouco depois, um convite o leva a Paris, a trabalho, e lá ele recebe a notícia da grave enfermidade de sua mãe e logo depois a da morte de quem lhe deu a luz, a quem ele reverenciava e de quem sentia saudade, porque Mozart, como se sabe, viajava muito desde garoto. Ele era obrigado a fazer isso desde os 6 anos. O pai o exibia ante a corte, ou as cortes dos reis da época, dos nobres da época, maravilhados com aquele menino prodígio. É sob o acicate da dor que ele escreve essa triste sonata. Por isso é interessante destacá-la, a única dessas sonatas que recebeu o tom menor das 6 sonatas que ele escreveu desde o Kehl 296 até o 305. Repito que esta é a 304 em 2 movimentos. A peça é triste e dolorosa, num certo sentido completamente anti-mozartiana. Isso numa visão superficial, porque mesmo naquelas obras mais vivas e lúdicas de Mozart e a sua vitalidade, há uma tristeza. Observemos um pouco dessa tristeza. Aí, por exemplo, vimos uma passagem do desespero para a tristeza, uma tristeza incubada, que existia em sua obra, tantas vezes alegre, aparentemente, e até rococó. Mas aqui essa é uma obra madura, principalmente na parte lenta, como todas as partes lentas dos concertos e sinfonias de Mozart, apesar do aspecto vivaz das mesmas, é bastante triste e madura para a idade dele. Esta breve sonata de apenas 2 movimentos, ela não tem disfarces. Ela é um hino de dor, com algum desespero muito pequeno, mas dor, dor funda e saudosa de um filho, tanto no alegro e no minueto, que ouviremos sem interrupção a seguir. Os intérpretes são muito interessantes e consagrados, consagrados intérpretes do século XX. Nós temos a pianista Ingrid Hebler e o violinista Heinrich Schering, cujo nome é um pouquinho difícil de pronunciar, mas se escreve S-Z-E-R-Y-N-G, Schering. Vamos então ouvi-la na duração de 11 minutos e 48 segundos com os 2 movimentos sem interrupção. Thank you. Ouvimos a sonata em mi menor, para violino e piano, Kehl 304, em dois movimentos, Allegro e Minueto, de Mozart, na interpretação do violinista Heinrich Schering e Ingrid Hebler. Os mesmos intérpretes vão nos tocar agora uma obra muito curiosa de Mozart. As variações Kehl 359 em Sol, também conhecidas com o nome de La Bergère Climène. Esse La Bergère Climène é o nome de uma canção francesa na qual Mozart baseou essas variações. E ele dedicou-as a uma pequena condessa, filha de uma condessa, chamada Rosa Tienne de Rombeck, que foi uma de suas primeiras alunas. Mozart estava aqui com 25 anos, esta é uma obra de 1781, escrita em Viena e depois editada em Viena. Elas não são muito, digamos assim, elogiadas habitualmente pela crítica, essas variações, pelo fato de que elas são parte do estilo galante. Mas é preciso considerar que Brahms escreveu para uma aluna, para uma moçoila, na corte francesa. E tudo isso, a influência francesa também, de um certo brilho, está presente nessa obra de dedicatória, fácil para uma ex-aluna, até talvez para ela tocar. No caso aqui, o violino tem uma certa hegemonia sobre o piano, nessas variações, num contraste com as sonatas que depois passaram a ter praticamente no piano a base maior do que o violino. Mozart, como eu disse aqui, não se opõe ao estilo chamado galante, à fase galante de sua obra. Ela é uma obra galante, a sua inspiração é claramente francesa e é uma fase de 1781, uma fase um pouquinho complicada na vida de Mozart, quando ele rompeu com o arcebispo da capital austríaca em 1781, justamente. Acontece que, como ele foi trabalhar lá, o arcebispo o obrigava a comer na mesa dos criados, a usar uniformes, a ter horários, enfim, tudo aquilo que Mozart não tolerava. E com isso ele tem essa ruptura e deixa o trabalho onde ele estava, com o arcebispo, e se manda, digamos assim, como se diz hoje em dia, para a sua Salzburg querida. Vamos então aqui ouvir com esse duo Heinrich Schering e Ingrid Hebler ao piano as variações em Sol KV 359, com o subtítulo de La Bergère Climène de Mozart, em seguida. Thank you. Neste programa de música de câmera, com sonatas para piano e violino e variações de Mozart, tendo ao piano Ingrid Hebler e ao violino Heinrich Schering, ouvimos as variações para piano e violino em sol, Kehl 359. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Vamos agora para uma outra sonata desse período de Mozart, a sonata Opus 303. As sonatas que Mozart escreveu em Mannheim, os Kehl 301, 302, 303, salta, porque 304 foi em Paris, a 305 e também o Kehl 296, com exceção do Kehl 296, todas as demais são apenas com dois movimentos. Assim, a 304 e assim esta 303, que começa com um adagio ligado a um molto allegro, que é o primeiro movimento, e tem um segundo movimento, que é um tempo de minueto. É uma obra dos 22 anos de Mozart, como acontecia em 1778, e é, como eu disse, terminada, concluída em Mannheim. Ela faz parte desse grupo de cinco sonatas, as que eu citei, escritas em Mannheim, entre janeiro e fevereiro de 1778. É impressionante esse surto de Mozart a escrever tantas sonatas em praticamente dois meses. Esse ciclo, ele tem uma relevância, digamos assim, concertante, apesar de ser obra de câmera, por causa da relação entre os dois instrumentos, já que nele, isso é uma observação de um estudioso de Mozart chamado Einstein, que não é o grande físico, mas um estudioso de música, já que nelas, diz Einstein, o violino não está condenado a intervenções ou a interjeições, ou seja, exclamações, né? Ocasionais, mas ele mantém um diálogo e uma confrontação competitiva com o piano. Isso do ponto de vista, digamos assim, puramente musical. Mozart deixa para trás alguns estilos da sonata clássica, inclusive as de Bach, e Como sempre, ele vai por caminhos inexplorados a seu tempo. O fato é que esta sonata tem temas extremamente vocais, discursivos, cantantes, e ela tem uma forma bastante curiosa, porque ela tem um allegro que, em forma de fuga, tem um minueto muito mais melódico do que rítmico, ele não, nem, às vezes pode não parecer o minueto, que é um movimento de dança, é portanto alguma coisa assim bem própria de Mozart. Outro estudioso de Mozart, chamado Halbreich, dizia o seguinte sobre essa sonata: as influências da ópera e uma fogosa paixão caracterizam esta sonata em tom maior, medida ainda que a anterior, tanto na forma como no conteúdo. Ele se refere à sonata Kehl 302, que é a anterior. Esta é a 303, que nós vamos ouvir em seguida, em dó, com os intérpretes deste programa de hoje, o violinista Heinrich Schering, a pianista Ingrid Hebler e a duração de 9 minutos e 42 segundos. Thank you. Ouvimos a sonata para piano e violino em Dó maior, Kehl 303 de Mozart, com a dupla Ingrid Hebler, pianista, e Heinrich Schering, violinista. Nós vamos concluir o programa de hoje, que é um programa de música de câmara de Mozart baseado em suas sonatas para piano e violino e uma variação também para piano e violino, no tempo que nos resta, com o segundo movimento da sonata em Mi bemol, Kehl 302. Esse segundo movimento, são dois os movimentos da sonata, mas é o que o tempo nos permite apresentar. Um delicioso, saborosíssimo rondó andante gracioso, que é exatamente graciosa e andante, como nós vamos ouvir em seguida nos próximos 6 minutos e 40 segundos pelos mesmos intérpretes. Thank you.